sigo alegre, ansiosa esperando um dia gozar. Dou glória, aleluia, porque sou herdeira, em Cristo encontrei o amor verdadeiro. Andei procurando em todo lugar e até pensei que não fosse achar. Encontrei o Mestre que assim me falou: eu sou a paz, eu sou o amor. Amor verdadeiro, amor sem igual, não falha, não mente, mas livra do mal. Já estou lavada no sangue da cruz, por graça infinita, o amor de Jesus. Andei procurando